ser feliz. Vem Francisco de Assis, faz teu povo ser feliz. Faz teu povo ser feliz. E partilhando nossas vidas recheadas de amor, iremos juntos.